Você não sabe o quanto é cabuloso sair na rua e ficar sendo olhado torto pelo tiozinho no ponto, pela tia. Viver assim aí no seu dia a dia, pessoas me olhando como se eu fosse um bicho. Eu já tô cansado de ficar passando por isso. Preconceito no Brasil vai crescendo a milhão, e quem canta rap ainda é taxado de ladrão. Se eu saio pro rolê com meu skate na mão, a tia esconde a bolsa se eu pergunto que horas são. Eu vou convivendo com isso no meu dia a dia. Ninguém respeita os mano da periferia. Se eu entro no shopping, tem segurança me seguindo. Tu não sabe, rapá, como é que eu me sinto vendo isso acontecer, onde quer que eu vá. Sempre tem alguém aí pra me reparar. É embaçado viver desse jeito, todo dia aí em meio ao preconceito. Mas guerreiro, aqui só quem é. Em meio a tudo isso, vou de cabeça em pé. Vou na fé, assim que é, sem dar uma de mané. Eu vou que vou seguindo, seja o que Deus quiser. Na TV, repórter diz, Brasil tá menos desigual. Na rua não vejo isso, compadre, na moral. Nós temos que lutar pra tudo isso mudar, porque do jeito que tá, não dá pra aguentar. Nos meus versos, eu prego a igualdade. O que nos diferencia é apenas maquiagem. Existe o próximo, que é como você. Não pode parar de respirar, não pode parar de viver. Age da mesma forma perante carinho e a dor. E quando se machuca, o sangue é da mesma cor. Ninguém é melhor que ninguém, e nem pior. Só as maquiagens enganam. Só todos sorriem quando alegres e choram quando triste. Coincidência? Não, falta de compreensão. Existe o próximo, que é como você. Não pode parar de respirar, não pode parar de viver. Agir da mesma forma perante o carinho e a dor. E quando se machuca, o sangue é da mesma cor que o seu. Vermelho tem a mesma função, tem cérebro igual você também, tem coração. Varia os pensamentos conforme a cultura, conforme o meio, mude sua postura. Diferentes costumes, mas a mesma essência. Ser humano em construção moral e na inteligência. Não existe razão pra existir preconceito. Todos merecem oportunidade, amor e respeito. Compreensão é necessário. Várias estradas e vários itinerários, iguais perante a terra e a gravidade. Capaz, apesar das suas dificuldades. Toda intolerância é intolerável. O fato de prejugar é detestável. Se for no ápice da civilização, superioridade falsa é ilusão. Etnocentrismo, machismo, racismo mostram externamente o nosso egoísmo. Toda sede de poder e de dominação, a discriminação que tem na exploração. Todos iguais, não adianta. Nossos orgulhos nos leva a uma falsa diferença que nos bota a uma falsa superioridade. E na verdade, não é assim como se pensa. Existe o próximo, que é como você. Não pode parar de respirar, não pode parar de viver. Agem da mesma forma perante o carinho e a dor. E quando se machuca, o sangue é da mesma cor.